violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. O violão em Minas Gerais, quinta parte. Beto e Wilson Lopes, Caxi Rajão e Gilvão de Oliveira. Cada vez que eu estou no saguão do hotel em algum país remoto e escuto na música de fundo as indefectíveis Garota de Ipanema e Mais Que Nada, eu não posso deixar de pensar, será que nós somos só isso? Afinal, cada movimento de nossa música popular nos últimos 100 anos esculpiu uma faceta de brilho distinto de nosso povo, nossa maneira de ser, nossas forças e fraquezas. A começar com a modinha e o choro na virada para o século XX, já vemos a dualidade entre melancolia e excitabilidade, entre lirismo e virtuosismo, entre olhar para o passado com saudade e para o futuro com apreensão. A bossa nova, que comemora 50 anos, traduz uma realidade bem específica, talvez demasiado viscosa de Rio Zona Sul, de se olhar para o mundo com óculos cor-de-rosa, onde se flana calmamente pelas águas e areias, onde as dissonâncias são calculadas para apimentar sem incomodar e o ritmo tem um balanço preguiçoso e discreto. Os anos que se seguiram à bossa nova trouxeram uma variedade de movimentos que refletiram nossa configuração sociopsicológica com uma coisa bem mais complexa. Eles partem do suburbano moderninho da Jovem Guarda e passam por uma variedade de regionalismos de norte a sul. Dentre todos estes movimentos, o que me parece mais inesperado, cuja atmosfera é mais desconcertante, cuja mescla de influências chega ao resultado mais nuançado, é o da música mineira, conhecido pela grande mídia como o Clube da Esquina. Propulsionado pelo impacto singular causado por Milton Nascimento, com a sua voz de anjo e sua música ao mesmo tempo viril e solene, esse movimento projetou nomes de músicos como Toninho Horta, Lô Borges, Nivaldo Ornelas, Beto Guedes e Wagner Tiso. Uma mistura de modalismo eclesiástico com rock progressivo, ritmos ternários latinos, assimetrias, violões percussivos, ambientações orquestrais espaçosas, uma poética profundamente subjetiva e uma atenção a cada pequeno detalhe do dia a dia de seus integrantes na capital mineira. O impacto posterior causado por esse movimento se sente em todo o país, mas é mais forte no estado de Minas, onde essa música, que é um pouco narrada, um pouco sonhada, de balanço um pouco desengonçado em linguagem harmônica absolutamente única, é o beabá de todo mundo que começa a aprender o violão, cuja referência maior é Toninho Horta, que já foi tema de um de nossos programas. Os músicos de uma geração mais jovem partem desse núcleo para fazer das esquinas e dos bares mineiros os pontos musicais mais vibrantes e originais do país. Entre os esquineiros mais presentes, contamos os irmãos Wilson e Beto Lopes. Thank you. de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Cais, tocado em dois violões pelos irmãos Beto e Wilson Lopes. Vamos primeiro falar de Beto. Ele teve sua experiência musical marcada na infância pela música regional. Nascido em Rio do Peixe, no interior do estado, ele aprendeu música a partir dos 5 anos com a mãe, tocando cavaquinho e violão e mais tarde também acordeon, bandolim, piano e guitarra. Aos 18 anos, já morando em Belo Horizonte, começou a tocar profissionalmente e conheceu os maiores do Clube da Esquina, que imediatamente se interessaram por seu talento. Logo em seguida, ele começou a dividir shows com Toninho Horta. Seu primeiro disco solo, Rua 1, foi lançado ainda em vinil em 90. Em trabalhos mais recentes, Beto Lopes tem feito uma parceria muito feliz com Tavinho Moura, que é, antes mais nada, um estudioso da viola caipira. Tem um barquinho saindo da barra e descendo pelo rio afora. Que bonito o Manuelzinho da Groa, cruzando a boca do Urucuia e querendo chegar lá na cachoeira do Poço Fundo, no Riacho dos Alegres, no Córrego da Viúva, no Ribeirão do Sumidouro, no Riacho do Galho, lá onde tem caboclo d'água. Tavinho Moura e Beto Lopes tocaram de Tavinho Moura Manuelzinho da Croa. Beto Lopes diz que, apesar de saber teoria e usá-la para realizar seus projetos de composição, o ato de compor em si é totalmente intuitivo. Ele diz que não pensa em nada, só deixa as ideias fluírem umas das outras com melodia e harmonia vindo prontas e indissociáveis. A música do Clube da Esquina atraiu a atenção de um dos músicos mais influentes do jazz contemporâneo, Pat Metheny. Chega a ser até difícil dizer quem influencia quem, porque a similaridade da música instrumental mineira a esse tipo de jazz tingido de rock, ao mesmo tempo poético e arrojado, é gritante. Thank you. Beto Lopes e grupo tocaram de Beto Lopes, Floriano. O parceiro mais frequente de Beto Lopes é seu irmão Wilson, com quem gravou um par de discos que pagam tributo à influência de Milton Nascimento, um compositor que eles admiram incondicionalmente. Esses discos têm uma sonoridade única, com violão acústico complementado pelo violão de aço e a viola caipira de Wilson. Milton Nascimento também fez sua participação no disco, cantando com seu falsete inimitável e tocando sanfona, numa música muito evocativa chamada Nossas Mãos. Um, dois, três, quatro. Thank you. Milton Nascimento, Beto Lopes e Wilson Lopes tocaram de sua autoria Nossas Mãos. O projeto Nossas Mãos já está no segundo volume e deverá brindar cada um dos integrantes do Clube da Esquina com um CD. O som de Wilson Lopes, assim como de seu irmão Beto, tenta conjugar esse sabor regional, com o uso de violas e lembranças regionais, com a sonoridade mais globalizada de quem tem acesso a ouvir de tudo e também é ouvido em toda parte. Wilson Lopes tocou de sua autoria Sol da Tarde. outro músico dessa linhagem híbrida de origem interiorana e feição cosmopolita, que também é responsável pela fisionomia musical de Minas, é Caxi Rajão. Carlos Xisto, ou Caxi Rajão, nasceu no Cerro e cresceu em Conceição do Mato Dentro, duas cidades do trajeto entre as cidades do Ciclo do Ouro. Ele aprendeu música em casa, em meio ao ambiente de serenata das esquinas do interior, mas só se decidiu como profissional de música mais tarde, quando terminou o curso de engenharia em Belo Horizonte. Hoje ele é particularmente conhecido como produtor, já que trabalha com um dos melhores estúdios de gravação de Belo Horizonte, que montou na sua casa em Macacos, que é um lugar paradisíaco a 15 minutos de Belo Horizonte. Caxi Rajão tocou de sua autoria Choro de um Poeta. Se Caxi Rajão e Beto Lopes são mais conhecidos como guitarristas que como violonistas, Gilvan de Oliveira se dedica de forma mais exclusiva ao violão. Gilvan nasceu em Itaú de Minas, no sul do estado. Ele diz que Minas é, dentro do Brasil, o estado que tem mais fronteiras, o que o faz um lugar de mestiçagem de influências, um resumo do Brasil interiorano. Essa é a tônica de sua formação. Seu avô era sanfoneiro, ele começou na música tocando bateria na igreja, onde ele também ouvia música clássica. Thank you. Gilvan de Oliveira tocou uma peça tradicional, Tirana da Rosa, em seu próprio arranjo. Gilvan de Oliveira se mudou para Belo Horizonte, como Caxi Rajão, para estudar engenharia. Lá ele conheceu o decano do violão mineiro, José Lucena Vaz, com quem se formou em violão clássico. Essa é a característica mais distintiva de Gilvan. Ele é um violonista popular limpo, com um fraseado perfeito, com sonoridade cristalina, onde tudo soa arrumado. Gilvan de Oliveira tocou de sua autoria sozinho. Como violonista e compositor, Gilvan aponta influências fortes: Baden Powell, Toríbio Santos, Tom Jobim, Egberto Gismonti e mais tarde Toninho Horta. Sua admiração por Jobim está expressa na suíte Saudades do Tom. Thank you. Ouvimos de Gilvan de Oliveira dois movimentos da sua suíte Saudades do Tom, Choro e Valsa, interpretados pelo autor. Eu tenho particular admiração pelo Gilvan arranjador. Ele consegue combinar virtuosismo explosivo de um Baden Powell com a capacidade de criar arranjos bem delineados, com introduções bem postadas e uma voz cantante passeando pelos registros do violão com naturalidade. É aquela simplicidade enganosa que também ouvimos em Paulinho Nogueira. Dia do Lobo, em arranjo e interpretação de Gilvan de Oliveira, Arrastão. Gilvan de Oliveira é muito ativo como acompanhante de cantores e como solista em todo o país e é um compositor bastante respeitável. Thank you. Ouvimos de Gilvan de Oliveira a suíte Retratos, em três movimentos. O Velho, o Menino e o Moço. A flauta Mauro Rodrigues, percussão Paulo Sérgio Santos e o autor Gilvan de Oliveira ao violão. Minas Gerais é um estado cujo nome já se manifesta nas primeiras cinco notas de uma canção. E o sotaque de seus artistas é igualmente presente em cada nota de sua música. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.